Apocalipse de Jesus, o Cristo, para quem? Os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós andamos analisando com vocês o capítulo 14 do Apocalipse, do Cristo de Deus. Passamos pelas vozes, o Cordeiro de Deus e os seus remidos no Monte Sião, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz e a quarta voz. A ceifa e a vindima estão recebendo a nossa atenção. Agora, bem que já tratamos a respeito delas muitas vezes. É uma coisa muito importante, ceifa e vindima. E muita gente fica preocupada apenas na simples citação da ceifa e da vindima. Ora, o Apocalipse é a Bíblia da transição do milênio. Ele cuida da profecia. E a profecia, tantas vezes já dizemos aqui, é uma verdade antecipada. A profecia dos profetas de Deus. Que há muita gente que anda por aí fazendo profecia, fazendo previsão, especulando, e as coisas não se realizam, não somente na área daqueles considerados como sensitivos, videntes, paranormais, também dos homens que fazem as previsões sobre cálculos científicos. As ideologias sempre especularam sobre o futuro. O que fez tantas vezes Marx? O que fizeram seus seguidores? Vocês todos estão firmes sobre as coisas que se vão dar. Vocês têm certeza dos fatos, porque vocês estão estudando comigo o Apocalipse sem paranoia. Detesto a violação das massas, da sua consciência. Os que fazem isso é para dominá-las. Nós não. Nós estamos preocupados em esclarecê-las, fazê-las maior, porque o crescimento da criatura, se esquecer o seu Criador, tem um limite imposto pela própria criatura limitada em três dimensões, em espaço e tempo segundo a concepção humana, ainda vigente em tantas consciências. Mas vocês estão se sentindo seguros, estão se sentindo firmes, porque se fortalecem em Jesus, o Cristo de Deus, que é a rocha sobre a qual construímos todo o nosso pensamento. E pode vir a tempestade, o vendaval, a inundação, e essa casa não cairá, porque vocês estão seguros, não estão? Então, para vocês, estão firmes nas suas convicções, que Jesus é a rocha sobre a qual estabelecemos toda a nossa vida, que cremos nele, cremos. Essa passagem dos Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Por que temer o Apocalipse? Só podem temê-lo os que se colocaram e se mantêm nesta posição narrada no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. E nós temos o resumo de tudo isso, de todos esses mandamentos, dos 10 mandamentos, no mandamento novo de Cristo Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vê, por favor, aí no livro de Deus, os 10 mandamentos, está lá na doutrina do céu, e primeiro está a relação dos 10 mandamentos. Daqui a pouco eu vou ler aqui, é bom, isso tudo tem a ver com o Apocalipse. Tudo, tudo, tudo. Nós dissemos há pouco que os ideólogos vivem especulando. Lembrei-me até de Marx e seus seguidores. E se enganam. Quantos cálculos dos homens da futurologia não se cumpriram? A queda do Muro de Berlim, se ocorrer, os berlinenses ocidentais serão engolidos pelos berlinenses orientais. A República Democrática Alemã se apossará da República Federal Alemã. E não foi isso que aconteceu. Foi justamente o contrário. Os especuladores se enganam, mas os profetas de Deus não. O que ocorre às vezes, e nem tão poucas vezes, é que seus analistas é que se dão mal. Aliás, Isaac Newton, estudioso do Apocalipse, aquele da maçã que lhe caiu na cabeça, lembra disso? Sabe o inglês? Ele compreendeu isso muito bem. Os que vão analisar aqui às vezes botam as coisas para se perder. Na chave 21 da mensagem de Jesus para os sobreviventes, Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Escreveu Zarur ao final: só resta a observação de Isaac Newton, feliz e muito oportuna. Essas profecias de Daniel e do Apocalipse de Jesus, aliás, têm muita semelhança, não deveriam ser entendidas enquanto não chegasse o tempo do fim, conforme anuncia Daniel, que era muito amado, como disse a ele o arcanjo Gabriel. Que elas seriam entendidas somente no tempo do fim. É, pois, uma parte da profecia que não deveria ser entendida antes dos últimos tempos do mundo. Portanto, depõe em favor da profecia que ela não tenha sido entendida. Até agora, se a pregação final do Evangelho e o Apocalipse é o Evangelho Moderno de Zarush. Já se aproxima. São principalmente para nós as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Vou até repetir, para vocês guardarem bem. Se a pregação final do Evangelho e o Apocalipse é o Evangelho moderno, já se aproxima. São principalmente para nós as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Abrir aspas. No tempo do fim, o sábio entenderá, mas os ímpios não entenderão. Fechar aspas. Ué, não entenderão por quê? Porque não quiseram estudar e analisar essas palavras que vêm de Deus, do Criador para as suas criaturas. Primeiro tem que cair a arrogância, para surgir a verdadeira humildade, que é, acima de tudo, corajosa. Um verdadeiro intelectual tem que ser humilde. Porque a humildade é que lhe dá coragem para derrubar as ideias preconcebidas que ele pode trazer, de estudos antigos, que resultam em preconceitos, que se tornam bastilhas, que lhes impedem de avançar por caminhos novos que, no fundo, eles temem. A arrogância é um medo. Na verdade, é o temor de dar de cara com a realidade humana e espiritual. Por isso, Jesus diz no Evangelho: dá graças a Deus por abrir as suas verdades aos simples de coração, aos humildes de coração, que estão sempre dispostos a aprender sem preconceitos e sem tabus. Mas voltando aqui ao texto, repetindo Daniel aqui, capítulo 12, versículo 10. No tempo do fim, o sábio entenderá, mas os ímpios não entenderão, a não ser que se livrem da arrogância. E estas do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, abrir aspas. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, da profecia deste livro, e observa as coisas que nela estão escritas. Por quê? Sabemos que o tempo está próximo. A insensatez, fechamos aspas, e vamos ler aqui Zarush e Isaac Newton. A insensatez dos intérpretes tem sido predizer datas e coisas da profecia como se Deus os tivesse feito profetas. Isaac Newton falando. A insensatez dos intérpretes. Intérpretes, viram bem? Vem ao encontro daquilo que eu disse. Os profetas não se enganam. Afinal, eles estão recebendo a inspiração daquele que não se engana, que é Deus. Seus analistas, seus intérpretes, é que dão com os burros na cara. E vão nos levando por caminhos tortos. Isto faz um mal tremendo à profecia, que muita gente, com muita razão, começa a dizer: isso aqui não ocorreu, isso aqui não sei o quê, não foi bem assim. O problema são os intérpretes, muita vez. Diz aqui o Newton. Vamos repetir para vocês guardarem. A insensatez dos intérpretes tem sido predizer datas e coisas da profecia como se Deus os tivesse feito profetas. Por essa precipitação, não só se expuseram ao ridículo, como atraíram o desprezo do mundo para as profecias. E aí é que está o grande crime. o desígnio de Deus era muito outro. Ele deu esta e outras profecias do Velho Testamento não para satisfazer a curiosidade humana, permitindo-lhe um prévio conhecimento das coisas, mas para que, depois de cumpridas, pudessem ser interpretadas pelos fatos e sua mesma providência, e não os intérpretes, fosse por elas revelado ao mundo. Pois a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento de que o mundo é governado por Deus. Prossegue Isaac Newton. O acontecimento provará a verdade do Apocalipse. E esta profecia, assim provada e compreendida, abrirá o entendimento das palavras dos velhos profetas. E todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião e a estabelecerão na terra. Fechar aspas. Mas Saru pergunta, não estará explicado desta forma o advento da religião de Deus, religião do amor universal? E aqui o saudoso fundador da LBV completa a chave 21. Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Não tem nada a ver com a ceifa e a vindima, no capítulo 14 do Apocalipse, tem sim, senhor. Porque há a ceifa e a vindima, e elas são como preparar os caminhos para a volta do Cristo. Como veremos depois. Mas vamos aqui às palavras finais de Zarur, na chave 21 da sua mensagem de Jesus para os sobreviventes. Poderemos saber como será a volta de Jesus? O próprio Cristo o revelou no seu Evangelho segundo São Mateus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a volta do Cristo de Deus. Ora, diante disso, portanto, não haverá mistério algum. Toda a humanidade verá Jesus. Todos, sem exceção. Sem exceção. Vão assistir à segunda vinda do Salvador de todos nós. É como está no versículo 30 do mesmo capítulo. E verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Justamente como disseram os anjos aos galileus. Varões galileus, assim como Jesus subiu ao céu, do mesmo modo descerá a vós. O que só os galileus puderam ver há 2000 anos, agora todos verão pela infinita caridade de Deus. E para encerrar estas 21 chaves da volta triunfal do Cristo, os versículos 16, 17 e 20 do capítulo 22, o último do Apocalipse e da Bíblia Sagrada. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. O Espírito e a noiva, isto é, a cristandade, dizem: vem, Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui os 10 mandamentos da lei de Deus conforme a Bíblia. Isso tudo é para fortalecer o conhecimento de vocês. Eu sei que vocês estão gostando, então vamos lá. Os 10 mandamentos da lei de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Tu não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem aqui na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes renderás culto. Sou eu, o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais, dos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Já explicamos, está aqui no livro de Deus, que este segundo mandamento traz a prova de que a reencarnação é uma realidade, senão Deus seria um criminoso que vai punir nas crianças que vêm no futuro os erros dos pais. Mas não há tempo agora para ler isso aqui, mas já andamos comentando, mas anotem aí para comentarmos. Terceiro mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune o que em vão pronunciar seu nome. Quarto mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Durante 6 dias trabalharás e farás teus trabalhos todos, mas no sétimo, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que esteja contigo. Olha a fraternidade aqui. Os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme a Bíblia, recebidos por Moisés. Nem o estrangeiro que esteja contigo farás trabalhar no sétimo dia, que é o dia de descanso, senão os homens se acabariam com os outros na exploração mais desabrida. Mas prossegue aqui o quarto mandamento: porque em 6 dias fez o Senhor a terra, o céu, o mar e tudo o que eles contêm, e descansou no sétimo. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que teus dias se prolonguem sobre a terra que te deu o Senhor teu Deus. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo: não cometerás adultério. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho de teu próximo. Décimo mandamento: não desejarás a casa de teu próximo. Não desejarás a mulher de teu próximo, nem seu escravo, nem sua empregada, nem seu boi, nem seu asno, nem nada do que lhe pertence. Dos livros de Moisés, Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 7, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 12. Esse mandamento 10, o décimo mandamento, ele é um brado contra a inveja e a cobiça. Aliás, o invejoso, enquanto inveja, ele não cresce. Vamos para aqui o livro de Deus. Está feito aí esse trabalho de apresentação. Mas agora, os 10 mandamentos. Depois eu, um dia desse, vou falar sobre o segundo. Está aqui no livro de Deus a explicação. Porque agora nós vamos fazer a leitura da ceifa e da vindima. Porque se nos calarmos, adverte Jesus. Jesus adverte. Se vos calardes, até as pedras clamarão. Portanto, nós não podemos nos calar. Isso é uma passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas está aqui no versículo 40 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Ora, alguns dos adversários de Jesus lhe disseram no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Porque os discípulos vinham naquela entrada do Cristo triunfal em Jerusalém numa satisfação que não tinha tamanho. Eles vinham dizendo em alta voz, proclamando os milagres de Jesus no meio das multidões: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então os adversários ficaram muito aborrecidos, porque aquilo era uma glorificação de Jesus, e Jesus trazia novidades no conhecimento das coisas espirituais. Mas então o divino mestre lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então não nos calemos por isso. Vamos à ceifa e à vindima. Lembrando antes aquele versículo 29 do capítulo 4 do Evangelho do Cristo segundo Marcos, que diz assim: E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Apocalipse de Jesus, o Cristo,

é que muitas vezes se dão mal. E para aqueles que dizem que as profecias são apenas especulação, eu digo, e as ideologias, o que, é que são? E as análises dos homens perante os fatos humanos, sociais, econômicos, as suas previsões, o que, é que são? Especulações. Só que a profecia de Deus não é uma especulação, é uma verdade antecipada aos homens pela misericórdia daquele que criou o planeta Terra, o universo, o tempo, o espaço. E nós temos que fazer aqui, é o que nos aconselha Jesus no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar ante os homens, também eu o negarei perante meu Pai que está nos céus. Por isso, nós vamos orar. Vamos orar e pensar na certeza do cumprimento da profecia, porque Jesus, no capítulo 19, famoso capítulo 19 do seu Apocalipse, quando surge de volta o cavalo branco com o seu cavaleiro, é o único cavalo com o seu cavaleiro que volta a aparecer no Apocalipse, aquele que saiu vencendo. E para vencer, ele diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a profecia, como dizia Zarur, é a parte sagrada, divina da Bíblia. Vamos orar. A prece ecumênica do Cristo de Deus se encontra no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Como proclama a legião da boa vontade, qualquer um pode rezar o Pai Nosso, porque ele não se atém a crença alguma. Trata-se de uma oração universal, como é universal o coração do Cristo de Deus. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta e assim por diante, pode proferir estas palavras sem que se sinta constrangido. Porque esta é a prece ecumênica por excelência. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, sem as quais não pode haver bondade, muito menos amor. Porque senão seria um amor injusto e uma verdade não verdadeira. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão transubstancial, a comida que não perece, o alimento para o espírito, porque o pão do corpo

graças, Senhor. Sabemos que, se houvermos sabido andar na tua sintonia divina, e também, se tivermos sabido cultivar o merecimento necessário, teremos acatado por ti o nosso pedido. Na razão direta do desprendimento, na razão inversa do egoísmo, porque, como dizia o irmão Zarura, as coisas divinas requerem sacrifício. Sacrifício que, na verdade, não é sacrifício, mas apenas um aprendizado que só nos traz benefícios. Nós, Senhor, cremos e cremos em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos. E levamos na mais alta consideração a tua palavra no Evangelho, teu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. E então retribuirá a cada um, de acordo com as suas obras. E já dissera Jó no capítulo 34, versículos 10 e 11, do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois ele retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um seja conforme o seu caminho. E diz Paulo o apóstolo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei de Deus. Graças, Jesus. Sem esse conhecimento não haverá sociedade solidária, nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo. Porque onde não reinar o coração iluminado pelo amor de Deus, não poderá vigorar o respeito, o bom relacionamento entre classes sociais e raças e crenças e descrenças e leis e homens. Por isto te damos graças, Jesus, porque tu nos trouxeste a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento, a lei do amor. E tu jamais mentiste. Sabemos que tens esta paz e que o mundo carece dela. E a demonstração da sua realidade, da realidade dessa paz, se encontra em toda a Bíblia Sagrada, em particular no Evangelho e no Apocalipse. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar, porque não a tem. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Por isso, ao término desta pregação, nós o fazemos com a famosa saudação legionária, que é também uma prece. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.